Mas não autorizado a linha manter. Tem 1 7 8 a bordo, 4 horas e 30 minutos, faltando com 20. bem, segue direito, ele defende a ponte espera reporte pronto, aí justo em 16. O 07 autorizado até a ponte espera reporte pronto, 1-2-0. O Xanã 0079, decolada às 25, Xanã controle, 1-2-0, 1-8. 1-2-0, Samará, meado, é 079, grato, batido. Bom dia, autorização, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Sente, agora de cópia, 1-3-4-1. Agora. 1-0-7-9. Contato retardo da colagem, secretário número 3-6-0, está presente, meu amigo. 3-6-0, Vano Leira, hoje não é 6-0-7-9. Trabalho de Taubaté, nível 360. Decola pista na zero, vai dar decolagem curva direita. Perfil de saída São Vono, Leda Mótiva. Aceno código 5167, controle 120198. Ok, está autorizado então para Guarulhos. Decolada 10, curva direita. Efetua São Vono. Transição. É, vai até Leda, sai depois direto Mótiva. Uniforme do Lu 10, é a aerovia até Taubaté, Cono 67 transponder, controle de saída 1208. Estamos no Finger 6, porém remoto, e fiz a informação Índia, 624. Ok, qual foi o nível? Continua 624. 360, estou autorizado. Ok, está com a sempre, puxa. Para. Luna 229, decolagem 30, piscina 0, vento 1, 00 graus, 0619. Autorizar decolagem, então, 0229. Quem vem pro Fazer 29? Chame Recife, frequência 128, decimal 3, 5, secundária 123, decimal 8. 200 Dumont, nível 380, via peso 44, conforme rota. Decolada 1-0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São João, letra Doctor. Aciona o código 5174, controle 120298. 280, Santos Dumont, via de peso 44. Na saída São João, saiu letra Doctor. 574, aciona o controle 208 ou 349. Ok, saída São João, Leda Doctor, negativo da Elke. São João, Leda Doctor, gente. Conhece o reporte táxi. Mas tem um ataque grave. Gono 2229, decolada às 33, chama o controle no 2021. 208, controle em Gono 229, tem uma van aí. Oi, Salvador, muito boa noite, Gono 229, cruza 1900, salvo ano. Gono 229, contato rodada, decolada, escutadinha, com o ano, para o nível de via 360. Sobe via 360, salvo ano, Gono 229. 961, chame Recife, frequência 128.35, alterna 123.8, solicite, banco no mesmo. 274902, separa 2.100, ajuste no 017. Autoridade final de procedimento, repete estabilizado. 2.100, 349, decolador 2839. Bom dia, vão 349, decolou, passa 1.800. 1349, contato radar, decolagem, sobre as vias, sobre 1, para o 2380. Via, são vão a 380, 349. Bom dia, prossiga. Ontem aqui é o solicito autorização de repouso de aeronave, inclusive parte 3 para o que é. Parte 3, autoridade inicial, chama para ingresso no parte 5. Muito obrigado. Russian 6251, and again, turn number 6, request push back on top end. Escuta. Qual foi a sua familiaridade? Afirmativo, tá recebendo. É, entidade. Voo 7490. Voo 7490, completa a aproximação. Chama o senhor aí na frequência 1L8 do sinal 95. 95, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Voo 7490. 7490, continua a aproximação. Agora está livre. Agora está livre. Voo 7490. Pode usar, por favor. Vai, pode. Então, 6251, 490, só um 5, 1, 0, direito, chame com informação em escuta, taxi alfa, ponte antes da Juliette. Taxi escuta, taxi alfa, nova reportagem da Juliette, gol 7490. 251, contact 26 Sentinel frequency 128.35, Eastern Able 123.08. Muito bom dia, USA 3171, autorização Guarulhos. Eu não sei se eu não vou ouvir, eu vou 3171. Aguarda, Santa 3171. Algum problema na transmissão do seu plano? Estamos em contato com o centro. Assim que tivermos um sistema, chamamos para o centro. Tem mais chance na sua escuta. Estacionada 225, questão de identificação, lei 200, está chegando a bordo, autorizando o visto de até 4 dias atrás, com a lista na velha na site. Cidade Barreiros, usando o número 0, decolando 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída mole, transição da TAPS. A saída da TAPS conforme rota, transponde 5207 contra o número 0, decolando. Autorizado Guarulhos, nível 320, já falando 1-0 com a primeira curva à direita, na saída São João, no meio da morte. Depois do 1-0, a primeira da via foi Taubaté e conforme a transporte 5220, controle 120, emissão 8. Fortaleza 2221, 5 horas de autonomia, alterando Goiânia com 60 a bordo, só para o tarde. 3221, 770 entrada no pátio, a entrada. 770 pátio, reportada para a entrada, Fortaleza 2221. Fortaleza 171 para o pátio, autonomia 4 horas e 5, dia 2200, ao que arma. Via Pationa, Índia, ponto de ferro, Chamatã, Ano, Noite, Bicola, Bicola, Continua, Trama, 0, 8, 7, 9, Pensão, Chamatã, Ponto de Ferro. Ativo, Pátio, que vai passar pronto, 3, 1, 7, 1. Após a passagem do R2 da Sã, seguirá até o Ponto de Ferro, seguirá como número 2 para a Suíça. Após o R2 da Sã, como número 2 até o Ponto de Ferro, 1-0, 4-0, 2-2-2-1.